saber que o nosso amor é página virada. Lamento te dizer que não valeu de nada. Suspiros de amor, delírios de paixão, são coisas do passado, um amor de verão. Você me fez te amar, mas me deixou. Agora que eu estava numa boa, você voltou. Não pude imaginar te ver aqui, me pedindo pra voltar. Me desculpe, amor, não dá. Cerqueira.